Volta a falar, melhor controle do Brasil. E de imediato prossegue com a proa norte, aguardando transferência para o controle. O Romeu Fox Lima, atenção ao tráfego do Oceanair. Positivo, é, proa norte, Fox Lima. Oceanair 6314, prossegue na aproximação, informa o pista livre, helicóptero cruzou-se ao final da 10, tem livre pouso na pista 10. Vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso no Nogara 6314. Boa tarde. É qual o vento mesmo? 130 graus, 7 nós, livre pouso. Sim, livre pouso. Romeu Fox Lima, chame o controle, 119 decimal 8. 198 Fox Lima. Controle, Salvador Cordial, boa tarde, é o Papa Romeu Fox Lima. Prossegue, Romeu Fox Lima. Decolou com proa norte, a matéria 9 mil pés, na magnética 348. Sente, matéria de quantidade de visuais no pé, Romeu Fox Lima. Positivo, matéria 1000, Fox Lima. Trip 5491, desça para nível de voo 050, via chegada a mão. Sente para o 40, via chegada a mão, 5491. 50, desculpa. Obrigado. Prossegue agora 1-8-0-7. Sente autorizado Montes Claros, nível 200, saída Arbor, após DCT Vitor Charlie Oscar, DCT Retol. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5051, no coteja. Autorizado 200, agora, após direto Vitor Carioca, após Retal. Preparada 10, com curva direita, controle 198, respondendo, 5051. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Fala, 63, 14, livrou na escuta. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Azul 4131, muito boa tarde. Autorização no 360 para Campinas, Campinas. Gente, autorizado Campinas, nível 360, via Persulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5032, coteja. Ainda não, papatão, whisky que eu uso. Conta 10, curva direita, 198, controle, Vitor Chantinho, 032, 4131. Controle 119.8, chama para pushback sumamento. Táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, 6314, autorizado. Canário 6142. Prossiga. Aqui na procura, quando você para a cópia Salvador 390, já. Temos aqui o 350 pré-aprovado, aceito? Aceito. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199, decimal 8, aciona 5572, coteja. Ativo autorizado, Recife 350, 358, Cuca, Aracaju é a saída, 198 é o controle, 5572, responda, coteja 161, controle 57. Cotejamento correto, chame para prospeccionamento. Bora. Indicativo? Confirme. Confirme o indicativo, trip. 35627. A gente pode informar o horário e o calços fora? 47. A gente devemos ter seu plano em mais 5 a 10 minutos, aguarde para a cópia. Muito obrigado. Autorizar o táxi, missão e para ingresso. Feliz para a coordenação, Romeu Fox Lima. Azul 4032, desce para o nível de voo 060, via chegada Mari. Autorizado, alinha e mantém missão e pronto para decolar, Vitorino Juliette 17. Vai atingir 4000, boa noite, né? Boa noite, 07, para 3 metais, Senegal, 014. Gente, 0014, boa noite, 07, 31. Pronto para a cópia? Vitorinho de Juliette, autorizado, decolar 107, vento 110 graus, 8 nós. Monitoring de Juliette, decolou 119, controle 119 decimal 8. 19, Juliette. Juliette, mantém as condições de usuários e reporte no ingressando em Interlagos. Salvador, Papatango, Victorinha Juliette, decolou na sua escuta. Papatango, Victorinha Juliette, mantém as condições de usuários no correio do lado até reporte no farol da barra. Solta na farol da barra, Victorinha Juliette. Gol no 807, desço para 2000 pés, que negar no 014, autoridade do ILS, reporte estabilizado. Quem a gente vai reportar estabilizado no ILS? O ajuste no 014, gol no 807. Apartando do ILS, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, no rumo oposto, mantendo 500 pés no litoral. ILS. No sentido oposto, no corredor até, reparte o mundo para o Tatuão. Na zona dessa para 2000 pés, Senegal no 014, autoridade do ILS, reporte estabilizado. Trip 5491, desce para 2000 pés, Senegal no 014, autoridade do ILS, reporte estabilizado. Semana estabilizado para 2000 no 014, 5491. Estabilizou no ILS, 1087. Boa noite, 07, Atlético Nauta, Tami Torre, no noite desse domingo. 2,6 graus. Senhor, vindo passar o parede para o Adalto, para. Quem está passando o rotatório, Alfa de Silêncio? Whisky Kilo Zulu, 1,2,3,4. Quem está me torre, no noite desse domingo, Whisky Kilo Zulu? 218, boa. Então, 3192, desça para o nível de voo 060, via chegada a margem. Tinha autorizado uma centena, aciona 5042. 032, desça para o nível de voo 050. Torre, o Vitor e a Juliette. Controle, o Vitor e a Juliette. Então, 3192, autorizado CAP. Prossiga, Victor, Índio Juliette. Victor, Índio Juliette, qualifica 2,5, por a direta Cairo, sentido. Mantenha 5 mil pés no corredor, essa reporta no través, no farol da barra, Victor, Índio Juliette. Autorizado Mossoró, nível 350, via Perwisk 50, saída Momo, transição GBIT. Decola da 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5011, coteja. Correto, pode informar pessoas a bordo. 29 a bordo, altímetro 1014, aproximadamente a minha torre 1.86, bom voo. Ok, vai chamar para o cruzamento da 35, dá para ele estar pronto para o cruzamento, vai chamar para o cruzamento. Vou passar a terceira milha. Sempre pouso 107, vento 110 graus 9 nós, uísque, quilo azul. Ana, 0 graus 9 nós, autorizado pouso 97, uísque, azul. Azul 4032, após o TAP, dispara 2000, pai, esquina de alma 014, autorizado sinal LS, aposta estabilizado. Para o 35627, pronto para copiar. Gente, aguarde apenas um minuto, vamos dar instrução para o aeronave sendo o táxi 5627. 4931, Ciente 98 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.86, bom voo. Índia Alfa, espera 1.42 em coordenação com a equipe de solo, após passagem do azul na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Rebota o táxi, 1.42, já. Solo, boa tarde, boa noite, 07, de pronto. Boa tarde, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, não adianta. 35627, pronto. Positivo, 35627. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5067, coteja. Autorizado da Aracaju, 190, Golf 677. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Irmão São Romeu, pronto para cópia. Certeza, HB, só está com a rota de internet, impressão do cordeiro interlado já 1.2. Tente, eu passo na rotatória Alfa de Juliette. Repetirá na rotatória, Alfa de Juliette. Rio 30 Juliette, direto para Iru, mantenha-se 1.000 pés. Mais pelos corredores, mil pés, direto. É autorizado, Lima, Delta Lima, missão para cruzar a final da 2-8. Tamara para 2-8, Lima, Delta Lima. A palavra acho que o Limaeco fez o plano com Recife ou outro lugar. Olha aqui, não. E o contato do centro? Copiado. Na base tem livre acionamento Samitax. Quatro navios não estabilizado. Completo o sinal, estamos todos no 8.6, 34 navios. Ana, bom dia. Salvador 35491, estabilizado final 10. Copiado, trip, continue, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus 89. Sente livre pouso, pista 10, 5491. 8, dispara livre de voo 070, via chegada Mari. Para a posição 4, para a posição de treinamento, falou, Salvador. 5201, autorizado, chama para o táxi. Atenção, né? 060, chegada a Mário, boa noite, Salvador. Se via Índia Alfa, no ponto de espera, a torre 1.86, bom voo. Índia Alfa, se você tem avisado, até lá. A Papa Kilo, autorizado, só me cabeceira 17, alinhado e pronto. Azul 4032, complexo de massa, me torre no metro de sua meia. Papapá, acho que ali em Maeco, sem ciência que o controle não recebe pela macio. Negativo. E mantém na 110, observando o tráfego da TR. Informando o estado enquanto processo com o mesmo. 4032, boa tarde, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Com o mesmo. 0 direita 1219. Direita 1219, 35491. Graus 9 nós, autorizado decolagem da pista 10. Bona 396, desce para nível de voo 050. 050, Bona 396. Bona 648, desce para nível de voo 060. 060, 648. Copiado, frequência livre, Lima Delta Lima. Alfa Vitor Juliette, prossegue proa da rotatória e após, na final da 107, me chame 3 milhas fora. Chamará 3 milhas fora da final da 107, Alfa Vitor Juliette. Autonomia. 02 a volta, é o Bravo Eco 58, alterna a Serra Bravo, encostando Vitória, autonomia 0400. Ainda é um 5491 no táxi para o pátio 3, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Sente o 5491. Valeu, Chané, 6367. Prossiga. Autorização nível 220 para Fiel. Saída prevista da Elia da Ilhéus, aguarde cópia. Só confirmando 220. Seria nível par 220 mesmo, ou 200. Ok, então 220. Sente, aguarde cópia. Para só 3155, Barulho. 3155, saída prevista da Elia da Eudes, número 2 para a cópia. Da Elia da Eudes, número 2. Aquilo foi coordenado com o controle que o senhor iria decolar, mantendo proa até 3000, ok? E aguardando a liberação do mesmo para curvar na proa de Momo. Lima, Papa Kilo, informa o vento, 120 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 107. O Sener 6142, a Lima tem na pista 10. Azul 4032, solos 34, direita 1219. 19, obrigado. Pronto para a cópia? Oxan, 6327, pronto para a cópia? Aguarde, 30 segundos. Ciente. Da 3155, pronto para a cópia? Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44, saída da El, Leda, Eudes. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decima 8. Aciona 5064, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Azul 4032, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Paixão 6327, pronto. Agora totalmente não, prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Saída da El, Leda Ilhéus. Decola down no zero, curva à direita, controle 119, decima 8, aciona 5052, coteja. 3.000 pés na presente proa para aguardar e aguarde para posição MOM. Pós 3.000, proa de MOM, confirma? Sim, está autorizado. Sim. Muitos urubus, viu? E na pista? Aí a prolongamento da 35 aí com bastante urubus. Ok, sim. Tá entregando nas duas completas de sinal, está me tornando no 8 decimal meio. Vai decolar restrito 2.000 pés, ok? Vai restrito 2.000 pés. Informa o vento 140 graus, 9 nós, está autorizado a decolagem da 10. Gol 1648, após TAP, dispara 2.000 pés, que na gama 014, autorizado na LS, reporte estabilizado. 2014, autorizado, reporte estabilizado, gol 642. Para 3192, é a torre? Voltando 3192, é a torre? 3192, na escuta. Boa tarde, senhor. Prossegue na aproximação. Forma um livre pouso na pista 10, vento no 50 graus, 8 nós. Pouso utilizado 10, tá? 3192. Lima Alfa Romeo, observando a liberação da aeronave, o senhor está autorizado a alinhar em antena 107. Boa tarde, o Chanel 6142, mantendo 2.000 pés. O Chanel 6142, contato radar, Baparanídeo de voo 350 na saída Pucra. 350, saída Pucra, 6142.